coração a você. Sim, eu lhe dei. Não me faças mais sofrer. Quero ser. Jamais pensei em te perder. Eu amo você. Agora eu sei, sei. A você eu me entreguei. Não me faças mais sofrer. Eu quero é você. Jamais pensei em ti. Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Quanta beleza tem o meu país, quanta beleza tem pra te mostrar. Vai de encontro que você vai ser feliz, em cada canto você vai se apaixonar. Quanta beleza tem o meu país, quanta beleza tem pra te mostrar. Vai de encontro que você vai ser feliz, em cada canto você vai se apaixonar. As nossas praias são nosso cartão postal. A mulherada nunca vi coisa igual. O carnaval, o melhor é Salvador. A nossa terra dá de tudo, seu doutor. Norte e Nordeste é bonito e tem calor. Sul e Sudeste também tem muito valor. Grandes cidades que talvez você nunca viu. Por isso eu quero que conheça as coisas lindas do Brasil. O nosso país é assim, cheio de coisas boas, gente de bom coração. Um país rico em belezas e naturezas. Muitas praias, mulheres lindas e maravilhosas. O sol do nosso país é muito lindo. As flores, as cores, a terra, o mar. O país do futebol. A música de grandes cantores e compositores. Atrizes, atores, locutores e apresentadores. O nosso país é lindo demais. Além da paz, do amor, do amor ao próximo. Um país sem temor, sem terror, sem guerras. A violência está em todo mundo, não atinge só nós. Precisamos de mais gente para levantar a nossa bandeira. Olha aí, você acompanhando a nossa programação. Quero mandar uma boa tarde também a galera lá do Caboclo, que está curtindo o nosso programa, né, meu amigo Souza. É. A Vilma também, mandar um abraço também para a Lu. Alô, lá do Espetinho. Alô, tio Biano, também acompanhando a gente. Raimundo, toda turma legal. Lá no Caboclo curtindo a gente. País de boas lembranças. Lá em Maiadinha, a Luzia, alô Luzia. Parabéns, Brasil. Meus parabéns. Josefinha, todo mundo legal acompanhando o nosso programa lá no Caboclo. Aquele forte abraço. Vai te encontro que você vai ser feliz. Em cada canto você vai ser feliz. Ô, meu amigo Demar, também, ó, tá com um pãozinho lá, um barzinho. Lá do lado tem campo, tem tudo. Vai te mostrar. Vai te encontro que você vai ser feliz. Em cada canto você vai se apaixonar. Você que tá ligado no programa Eu, Você e o Sucesso, a gente só agradece, viu? Só agradece pelo carinho do rádio ligado. E a gente traz mais sequência, mais sucesso na tua tarde. Homenagem do Cristiano Neves ao nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Levante a cabeça, amigo, não quero ver você sofrer. Deus está contigo, todos os dias você pode crer. Ele é a força divina, a luz que brilha em nosso viver. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele está comigo e está com você. Confie em Jesus, que Ele te conduz. Ele é o Salvador. Só Ele pode mostrar a saída, transformar nossas vidas com o Seu amor. Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para nos dar o perdão. Em uma cruz por nós morreu, para nos dar a salvação. Ele é a força divina, a luz que brilha em nosso viver. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele está comigo, está com você. Confie em Jesus, que Ele te conduz. Confie em Jesus, Ele é paz e a verdade, é o caminho e a luz. Confie em Jesus, Ele é o Salvador. Só Ele pode mostrar a saída, transformar nossas vidas com o Seu amor. Confie em Jesus, que Ele te conduz. Confie em Jesus, Ele é paz e a verdade, é o caminho e a luz. Confie em Jesus, Ele é o Salvador. Só Ele pode mostrar a saída, transformar nossas vidas com o Seu amor. Beleza, mais um Bregão, especialmente ao meu amigo Geraldo Produções, em Osasco. Mais uma vez agradecendo aqui pelo espaço, nosso amigo Edvaldo Badafiel, do Baixinho da Serra, nosso amigo do Produções, olha nosso amigo do Bim Forrozeiro, é de Paulistana. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em praça de segundo vejo o mundo desabar. Aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa na mesa, tem um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem tudo.

Mas agradecer a você que acompanhou o nosso programa, você que acompanhou o nosso programa até o fim da nossa programação. Quero agradecer a todos aí pelo carinho do rádio ligado. Agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, pelo pão de cada dia, por tudo. Amanhã a gente volta com, no mesmo horário, com muitas programações, muita novidade para você. Espero que tenha gostado do nosso programa. A gente trabalhou com muito amor e carinho a você, ouvinte do outro lado do rádio. Tchau, tchau. Uma boa tarde e fique com Deus que eu seguirei. Agora vem agora o programa Tarde Sertaneja com o nosso companheiro de trabalho, Sandoval. Da minha vida. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança AM informa a próxima atração. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança AM informa a próxima atração. Anda pelas ruas vagarosamente e ninguém sabe quem é. É triste, é humilde, faz canções tão lindas. É meu amigo José, homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela. Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade, o telefone é 0 operadora 11-3361-3995. Hoje decidi a vida, não vou mais te procurar, não vou mais em sua casa, não precisa me esperar. Você foi uma estrela lá do céu a me guiar, só que me deixou no escuro, pondo outro em meu lugar. Como fui acreditar em tanto amor assim? Foi gostando de você que tomei raiva de mim. Só depois de muito tempo foi que pude entender que durante a minha vida eu morri só por você. E durante a minha vida eu morri só por você. Amanhã eu vou embora, aqui não vou mais voltar. Sei também que a distância pode me fazer chorar. Sua casa, sua rua, nunca mais eu vou passar. Vou deixar pra outro alguém que também vai te esperar. Como fui acreditar em tanto amor assim? Foi gostando de você que tomei raiva de mim. Só depois de muito tempo foi que pude entender que durante a minha vida eu morri só por você.

aqui pela nossa programação, por a saúde, né, de nós, nossos radiovintes, e você aí, os nossos aniversariantes, que Deus abençoe vocês e cubra de muita saúde nesse dia 25 de fevereiro do ano 2025. Para mim é um grande prazer imenso fazer parte dessa grande emissora, e a partir de agora a gente vai ficar com grandes emoções, com muita música bonita, também os avisos de utilidade pública até às 18 horas da tarde. Você chorar por mim, você pode acreditar. Você tá ouvindo aí a Rádio Boa Esperança, programa Tarde Sertanejo dando início, na voz do locutor preferido seu de todas as tardes, Sandoval Silva. Sem fim, e vou te esperar. Agradecendo o nosso patrão Geison Macedo, né? Trabalhando com a gente aqui, o nosso patrão. Mais uma. Lá dos transmissores, meu parceiro, gente boa, Adriano. Não sai. E aqui o seu locutor de todas as tardes, Sandoval Silva, ficando com você com muita música bonita no teu rádio. A solidão chega mais uma lágrima. É um sertanejo, a gente toca pra você, também forró, também a música brega, né? Afinal de contas, o nosso programa tem uma série de variedades de canções, muita música pra você se apaixonar. Sônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Por onde você for, vai sentir que eu estou. Pelas ruas, vagarosamente, e ninguém sabe quem é. É triste, é humilde, faz canções tão lindas. É meu amigo. É, você está curtindo aí a Rádio Boa Esperança, você na cidade vizinha, você da cidade de Belém do Piauí, também de Francisco Macedo, você aí de Marcolândia, a cidade de Alegrete do Piauí, Vila Nova do Piauí, enfim, vocês da cidade aí, ligadinho na Rádio Boa Esperança, e também a nossa cidade querida de Padre Marcos, aos nossos rádio ouvintes também das localidades. Um forte abraço para todos. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. A poeira e o tempo não lhe envelheceram, pois vive só de amor. De família pobre, origem humilde, só conheceu a dor. Homem da favela, da canção tão triste, vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. É isso aí, agradecendo nossos rádio ouvintes aqui em Padre Marcos, você aí nos bares da cidade, claro, meus amigos do campo, o homem das mãos calosas, o homem do interior, aí ligadinho na nossa programação. Homem da Vocês não sabem quem é, mas o José existe, homem da favela, da canção tão triste. Aqui é a Amada News cantando pra todos aqui no meu Brasil. Um abraço pro meu grande amigo Bibi Alesmão. Pode beber! Essa mulher, tô num beco sem saída, minha vida mal vivida, porque ela não me quer. Feito um rumeiro sem fé, vivo num mundo jogado, pensando nela e chorando. Pense num vaqueiro apaixonado, pensando nela e chorando. Pense num vaqueiro apaixonado. Eita, paixão que dói no peito de um homem. Por isso que a Amada News é assim. Vai beber! Lê, lê, lá, lê. Lá, lá, lá, lê. Lá, lá, lá, lê. Lá, lá, lá, lê. Com tanta mulher no mundo, mas eu só me lembro dela. Não consigo esquecer ela. Esse amor é tão profundo, não a esqueço um segundo. Desse amor tão amarrado, outra mulher eu não quero. Outra mulher eu não quero. Pense num vaqueiro apaixonado. Chora, sanfona, chora. Quando vou pra vaquejada, que vejo ela me assistindo. É isso aí, você está ouvindo a Rádio Boa Esperança na comunicação do seu locutor de todas as tardes, Sandoval Silva. A gente dá início às 4 horas e você vai ficar comigo até às 6 horas da tarde. Com muito amor no coração, você de lá e eu de cá, a gente vai ficar juntinho com muita música bonita, também, claro, muitos avisos de utilidade pública. Vamos trazer uns forrozinhos aí do Luiz Gonzaga, especialmente para o pessoal do interior, a galera lá de Munduri, meus amigos. Fazendo aí nessa tarde maravilhosa. Luiz Gonzaga para nós forrosar um pouquinho, beleza? Tenha uma boa tarde para todos os nossos rádio ouvintes. Essa sanfoninha parece até que é de mãe d'água, gente. Sanfoninha sorridente, meu filho. Sanfoninha, pô! Tá certo. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando. Tô desperto o coração do meu amor. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando. Tô desperto o coração do meu amor. Ela tá me vendo. Tá fingindo que não tá. Tá me querendo. Tá fingindo que não tá. O coração batendo. Tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo. Tá fingindo que não tá. Tá te querendo. Tá fingindo que não tá. Coração batendo. Tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Ih! Oh, meu Deus do céu. Olha com o professor Gonzaga. Olha só que danação. Segura, Severo. Bom! Sanfoninha de Abahamá! Chora, sanfoninha, chora, chora! Chora, sanfoninha, minha dor! Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando, tô desperto o coração do meu amor! Chora, sanfoninha, chora, chora! Chora, sanfoninha, minha dor! Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando, tô desperto o coração do meu amor! E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá! Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá. Tá te querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Olha a sanfoninha choradeira. Essa sanfoninha acho que é de mãe d'água. Tá de Biancó? Tem que ser. Parece sanfona de Exu. Ei, Forema. Era o amor começando e o destino traçando a nossa separação. Só deu pra te dar um abraço e uma vez te beijar. Te arrancarão de mim pra gente não se casar. Tô sofrendo até agora e minha vida só melhora se um dia você voltar. Tô sofrendo até agora e minha vida só melhora se um dia você voltar. Meu corpo foi arrancado do teu corpo aconchegante. Não sei o teu endereço, só sei que mora distante. Contudo ainda acredito que do teu corpo bonito ainda serei comandante. Contudo ainda acredito que do teu corpo bonito ainda serei comandante. Fui sincero, meu bem, não quero outro homem, que outra mulher não quero. Nem que eu nunca mais te veja, meu coração te deseja e 80 anos te espero. Nem que eu nunca mais te veja, meu coração te deseja e 80 anos te espero. Sou culpado, me tirem daqui. Deixa me ver, baby. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o vamos prosseguindo, é isso aí, vamos prosseguir nessa tarde maravilhosa, né? Hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro, né? Nós aqui fazendo a nossa programação, agradecendo nossos amigos aí do outro lado do rádio, pessoal da cidade vizinha, também aqui em Padre Marcos, e claro, você aí das comunidades, dos interior, ligadinho na nossa programação. Agradecendo aí nossos rádio ouvintes aí da Vila da Amizade, não é isso? A minha amiga Sirlene, Dona Maria, pessoal aí todo ligadinho na nossa programação, também a minha amiga Crioula, é... Meu amigo Pitoco, mais uma vez, e família, Dedinho, todo mundo aí ligadinho na Boa Esperança. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Agora eu quero ver a galera cantando junto com a gente assim. Ah, na verdade, da metade do que eu já vivi. É isso aí, você tá ouvindo a Rádio Boa Esperança, programa Tarde Sertanejo na comunicação do Sandoval Silva. Abraçando nossos rádio ouvintes aqui da cidade, né? As donas de casa aí, fazendo os seus trabalhos, mas ligadinho no rádio. Você aqui no supermercado, né? Nossos amigos no supermercado, enfim. É, também das oficinas, todo o trabalho, né? De predeiro aí, você com o radinho ligado. É isso aí, a gente agradece do fundo do coração. Se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada. Relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Oh, mãe, tô na balada. Valeu! Quanto mais levita, muito mais quero. Por quê? Toda noite eu te chamo. Quanto mais eu nego, muito mais eu amo você. E o coração escolhe a pessoa errada. Te dei a minha vida em troca de nada. Você me deu espinhos. Te pedi um beijo, me deixou sozinho. Quanto mais me evita, mais quero te ter. Baby, te pedi o céu, você me deu o chão. Te pedi amor e ganhei solidão. Mas o meu coração não vive sem você. O amor é um mistério. Quanto mais levita, muito mais te quero. Por quê? Toda noite eu te chamo. Quanto mais eu levo. É isso aí, vamos prosseguindo aqui para a sua RBR Rádio Boa Esperança de Padre Marcos. É os nossos rádio ouvintes, né, aqui de Padre Marcos, especialmente meu amigo Zé Pezinho, mas Dona Maria, né, ligadinho aí, meu amigo Geronia. Aí detrás do campo aí, nossos rádio ouvintes, nossos amigos que gostam da nossa programação, a gente fica muito agradecido, beleza? Te pedi um beijo, me deixou sozinho. Quanto mais me evita, mais quero te ter. Baby, te pedi o céu, você me deu o chão. Te pedi amor e ganhei solidão. Mas o meu coração não vive sem você. Você me deu espinhos. Te pedi um beijo, me deixou sozinho. Quanto mais evita, mais. É isso aí, vamos prosseguindo agora em Padre Marcos. São 4 horas, mais 28 minutinhos. Essa é a Boa Esperança, a rádio do teu rádio. Te pedi amor e ganhei solidão. Mas o meu... Trazendo mais um bonito sucesso pra vocês, o trio Parada Dura. Boa tarde, cidade querida de Padre Marcos. Demais cantar com o trio Parada Dura, né? Que prazer. Não troco o seu despertador pelo cantar do galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco o seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é limpo, a noite enluarada. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita e que a gente gosta, roda de viola, uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. O meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante apartando o gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. O parada dura faz a gente sofrer agora. Aí nós sofremos demais. Prazer é nosso. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita é que a gente gosta, roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante abatendo gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Aqui no mato, morando aqui no mato. E o Parada Dura, Zé Neto e Cristiano. Tá aí, você ouviu um bonito sucesso do trio Parada Dura aqui pela sua Rádio Boa Esperança. Vamos prosseguindo, agora são 4 horas mais 32 minutinhos. E você aí ligadinho na nossa programação, um forte abraço. É, isso aí, a gente agradece vocês aí do outro lado, né, rapaz? Todo mundo batendo palma pra gente, agradecendo aí a nossa programação, também a programação dos meus colegas em trabalho, do Laio, da Natália, né, do Oziel, enfim, nosso grupo está aqui preparado para fazer o bem e tocar muita música bacana nessa tarde maravilhosa, né, de terça-feira, dia 25, mais uma vez agradecendo aí e dando os parabéns para você que está de aniversário, né, que Deus cubra você de muita saúde. É isso aí, você está ouvindo a Rádio Boa Esperança, né? Nessa tarde maravilhosa de terça-feira. A nossos queridos rádio ouvintes, é um prazer imenso entrar no seu rádio, entrar na sua casa, entrar na sua família através da nossa programação da Rádio Boa Esperança de Padre Marcos. Por aqui o nosso patrão Geison Macedo, né? Marcando presença aqui no estúdio. Seja bem-vindo, meu patrão. É uma boa tarde aí, especialmente para a Dona Albina lá na Barra, rapaz. É, Dona Albina, também o Cleitinho, que adora a nossa programação. Vocês aí da localidade Barra, recebam o nosso abraço, nossa boa tarde. Na felicidade, Você me amou de verdade, agora vai ser pra valer. Não fico nem mais um segundo longe de você. Agora deixa eu te entregar o que há de melhor que existe em mim. Meu coração não vai descansar se não for assim. Deixa eu fazer você voar bem alto como eu nunca fiz. Meu coração tá mesmo a fim de te fazer feliz. Foi bom demais te encontrar, te conhecer. Parece que já estava escrito, tinha que ser com você. Pode passar milhões, milhões, milhões de anos, amor assim tão bonito, jamais eu vou esquecer. Agora deixa eu te entregar o que há de melhor que existe em mim. Meu coração não vai descansar se não for assim. Deixa eu fazer você voar bem alto como eu nunca fiz. Meu coração tá mesmo a fim de te fazer feliz. Foi bom demais te encontrar, te conhecer. Parece que já estava escrito, tinha que ser com você. Pode passar milhões, milhões, milhões de anos, amor assim tão bonito, jamais eu vou esquecer. Foi bom demais te encontrar, te conhecer. Parece que já estava escrito, tinha que ser com você. Pode passar milhões, milhões, milhões de anos, amor assim tão bonito, jamais eu vou esquecer. Foi bom demais te encontrar, te conhecer. Parece que já estava escrito, tinha que ser com você. É isso aí, você tá ouvindo a Rádio Boa Esperança, rapaz. Que coisa boa aqui nessa frequência máxima de 950. É a AM do Povo. Programa Tarde Sertanejo, na comunicação do seu locutor de todas as tardes, Sandoval Silva. É, rapaz. Agradecendo aqui os nossos rádio ouvintes, principalmente o nosso amigo Bosco, rapaz. Ele gosta da nossa programação. E todos os meus amigos que gostam aí, que curtem a Rádio Boa Esperança, para mim é um prazer imenso entrar na sua casa através do rádio. Não é impossível, não consigo viver sem você. Volte, venha ver, tudo em mudou. Vamos prosseguindo nessa tarde maravilhosa, trazendo um sucesso. É do milionário José Henrique. Boa tarde, cidade querida de Padre Marcos. Viver assim é quase. Quem disse que esqueci se tudo por aqui ainda está igual? Eu fiquei assim vadio e tão manhoso, feito gato no tapete preguiçoso, esperando leite quente que você tão sorridente acostumou tão mal. Quem disse que esqueci se ainda não morri e vivo a esperar por você? Ninguém

Vai se repetir a mesma história. Você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Dando os parabéns aí aos nossos aniversariantes do dia. Que Deus cubra de muita saúde. É. Deus cubra você de muita saúde, paz e felicidade. Para que você agradeça e louva a Deus todos os dias da sua vida. Pra que você usa joia e se a joia é você? Eu tenho medo de você mudar. A outra pessoa eu não me apaixonar. Morro de medo de você mudar. E a outra pessoa eu não me apaixonar. E quem muda o caráter muda a consciência. É essencial manter a essência. Mesmo com arte ou artificial, não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi hoje, que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer teu fã. Eu tenho medo de você mudar e por outra pessoa chega a apaixonar. Morro de medo de você mudar e por outra pessoa eu não me apaixonar. E aí galera do YouTube, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros. Estúdio Sete Produções, inovação. Canções de vaqueiro, eu conheci você. É isso aí, vamos prosseguir aqui pela nossa programação da Rádio Boa Esperança. Dando um abraço bem especial para o meu amigo Ivon, né? Tá ouvindo aí nós. É, rapaz, muito agradecido, Ivon. Via internet aí pelo celular. É, estamos nas plataformas, nas redes sociais. É a Rádio Boa Esperança com toda a frequência, 950. É, Boa Esperança de Padre Marco, rapaz. Nosso patrão GG, né? GG não, Geison Macedo. A gente só conhece ele por GG, né? Todo mundo só chama ele de GG. Mas o Geison Macedo. É isso aí, a direção nova aqui da Rádio Boa Esperança. Também o meu parceiro Adriano trabalha com a gente e ele está marcando presença aqui nos nossos estudos da rádio. Descobri toda a verdade. Você apenas só queria me usar. Eu jamais imaginava que você queria apenas mais uma noite de amor. E fui somente mais um outro em sua cama. Levei a sério, você comigo brincou. E fui somente mais um outro em sua cama. Levei a sério, você comigo brincou. Pra ser sincero, quando pare pra pensar, tive a certeza que você não merecia tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade. Ser enganado, sem saber lhe ofereci tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade. Ser enganado, sem saber lhe ofereci. Eu só desejo que você seja feliz. Também não quero perder a sua amizade. Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui. saiba que tenha um vaqueiro apaixonado. Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui. Saiba que tenha um vaqueiro apaixonado. E aí galera do YouTube, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros. Seus olhos que fascina logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais. Fazer o quê? Mas é somente ela que me satisfaz. É isso aí, vamos prosseguindo aqui pela sua RBE. Agora são 4 horas mais 50 minutinhos. A gente agradece os nossos rádio ouvintes, né? Ali da localidade Riacho do Padre, meu amigo Felinho e o Fabiano, né? Lá na oficina, mas com o radinho ligado aí na nossa programação. Você só colheu o que você plantou. Também os nossos rádio ouvintes, meus familiares ali do Baixinho, né, rapaz? Todo mundo ali, meus tios, meus primos ali do Baixinho. Pra mim é um prazer imenso estar aí entrando na sua casa, né? E dando um abraço, uma música bacana para os nossos familiares aí na localidade Baixinho. Meus amigos ali do Mucambo, do Fraga, né? É isso aí, essa turma maravilhosa ligadinha com a gente. Apesar de colher as batatas da terra, aí sim, com essa mulher eu vou até pra guerra. Quero ver você de casa cantando assim, vem! Amor que eu sinto por vocês, Brasil. Vem, vem. Se entrega pro Braga com a gente nessa noite. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Sabe o que ela é? Se ela é um morango aqui no Nordeste, tu sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. É isso aí, você tá ouvindo a Rádio Boa Esperança nessa tarde maravilhosa de terça-feira. Aos nossos rádio ouvintes ali da localidade de Cajazeira, meu amigo Avilásio. É, rapaz, ligadinho aí na nossa programação. Também o Ziton lá na Predeira e meu amigo Edmar. Estão aí na luta, no termo do seu trabalho, na Predeira, mas com o radinho sintonizado na RBE, Boa Esperança de Padre Marco. Nossos rádio ouvintes lá da localidade Casa Nova, né, rapaz? Muitos amigos lá, meu amigo Vadinho, Chico Panta, todo mundo ligadinho na nossa programação. Essa turma maravilhosa aí de Casa Nova. Pois eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro que chorar no seu ombro é bem melhor que abraçar o travesseiro. dizem que viver sozinho é muito melhor que mal acompanhado. A solidão é um deserto e eu não acho certo esse velho ditado. Eu quero viver contigo mesmo no castigo e coração quebrado. Porque eu sinto, meu bem, que eu não sou ninguém sem você ao meu lado. Prefiro seu ombro pra chorar e desabafar do que viver no desespero. Pois eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro que chorar no seu ombro é bem melhor que abraçar o travesseiro. Prefiro seu ombro pra chorar e desabafar do que viver no desespero. Pois eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro que chorar no seu ombro é bem melhor que abraçar o travesseiro. É isso aí, vamos prosseguindo nessa tarde maravilhosa de terça-feira. Ó, nossos rádio ouvintes, meu amigo Tutu e a Francimar. É, rapaz, meu amigo Raimundo, rapaz. Meu amigo Raimundo, né? É o Rabudo, mas o nome do rapaz é Raimundo. Engraxando, você quer engraxar seu sapato aí? Ficar bem bonitinho na foto, você chama o rapaz, beleza? É, rapaz, meu amigo Rabudo, trabalhando aí com qualidade, com muita inteligência. Gente boa, viu? Quem quiser engraxar um calçado aí, deixar bem bacaninha, só é procurar meu amigo Raimundo lá na Tio Pedro, beleza? Ele tá ligadinho aí na nossa programação. Também lá na Rocinha, minha amiga Lúcia, né? O Chico, a dona... É, rapaz, todo mundo ouvindo aí a nossa programação. Meu amigo Souza também, rapaz. Eita! A turma tá ligadinho aí, rapaz. As plataformas aí, né? Estamos aí via internet, através do Boa Esperança. Isso é muito bom, viu? Estamos com tudo aqui na nossa emissora. Agradecendo o nosso patrão Jason. Jason Macedo no comando aí da nossa emissora. A gente fica agradecido, né? Com esse grupo maravilhoso que está fazendo essa Boa Esperança prosseguir, caminhar nesse caminho que é bem cumprido. Mas nós vamos para frente. Vamos para frente que atrás vem gente, é isso? Vamos prosseguindo aqui pela sua RBR, trazendo mais sucesso bonito nessa tarde maravilhosa. Meu amigo Pitocão, né, rapaz? Tá aí, meu amigo. Daqui a pouco a gente vai tocar aí um Zé Armando pra você, beleza? Acompanhado. A solidão é um deserto e eu não acho certo esse velho ditado. Velho ditado. Eu quero viver contigo mesmo no castigo e coração quebrado. Porque eu sinto, meu bem, que eu não sou ninguém sem você ao meu lado. Prefiro seu ombro pra chorar e desabafar do que viver no desespero. Pois eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro que chorar no seu ombro é bem melhor que abraçar o travesseiro. Prefiro seu ombro pra chorar e desabafar do que viver no desespero. Pois eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro que chorar no seu ombro é bem melhor que abraçar o travesseiro. Thank you. isso aí, meus caros ouvintes. Você está ouvindo aí a nossa programação Tarde Sertaneja na Comunicação, do seu locutor de todas as tardes, Sandoval Silva. Abraçando nossos amigos aqui nos bares da cidade, né? Meu amigo Joel, minha amiga Terezinha, Dona Santila. É, essa turma aí, é, tá ribando o copo, rapaz. Bem na terça-feira, né? E a turma tá aí nos bares da cidade, mas ouvindo a nossa programação. Pra mim é um prazer imenso, muitos amigos, beleza? Mas ninguém, as horas não passam e eu a te esperar. Será que está com outro amor em meu lugar? Eu nunca pensei. Abraçando a turma maravilhosa lá de. É, rapaz, pé do morro, rapaz. Meu amigo Vandeirão, rapaz, também ele gosta da nossa programação. Raidinho ligado aí sempre, né? O Francisco. Meu amigo Ribamar, Dona Lúcia, só gente boa aí no povoado Pé do Morro, só gente bacana. Que um amor tão grande, assim num instante, fosse chegar ao fim. Te esperar. Será que está com outro amor em meu lugar? Eu nunca pensei te amar tanto assim. Me deixou esperando, triste, lamentando, esperando por ti. Eu nunca pensei te amar tanto assim. Que um amor tão grande, assim num instante, fosse chegar ao fim. Que passa, eu vejo é você. Isso aí, vamos prosseguindo aqui pela CRBR Rádio Boa Esperança. Agora são 5 horas mais 2 minutinhos aqui na sua Rádio Boa Esperança. Ah, rapaz, nossos amigos marcando presença, né? Ouvindo a gente aí, só gente boa. Meu amigo Doge aqui, né? Vizinho a Rádio Boa Esperança, viu, gente? Você quer pagar as suas contas aqui, nosso companheiro Doge está aqui, vizinho, colegadinho aqui com a Rádio Boa Esperança. Você paga o seu talão de luz, talão de água. E ele é um cara super bacana. Tira o meu chapéu para esse rapaz. Então você paga o seu talão de luz, paga seus boletos bancários aqui com o Doge, beleza? Aqui ligadinho na Rádio Boa Esperança. Deixa na mão, não sei porquê, ou você faz isso comigo. Menina, toma cuidado, onde eu perco meu juízo. Vamos prosseguir aqui para a sua RBR, Rádio Boa Esperança, trazendo aí José Armando, né? Especialmente para o meu amigo Pitoco, rapaz. É, ligadinho aí com o rádio, viu? Beleza? Para ter você de novo, só mais um segundo. Se ainda lembra do que a gente fez, faz amor comigo outra vez. Não entendo até onde você quer chegar, dizendo que está afim só pra me provocar. Me beija fazendo um carinho, me rouba atenção, mas na hora você se afasta e me deixa na mão. Não sei porquê, ou você faz isso comigo. Menina, toma cuidado, onde eu perco meu juízo. Aí eu pego você e te ponho de castigo. E você vai pagar por ter brincado comigo.

fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Beleza, é isso aí, é isso aí. Vamos prosseguindo com a nossa programação, especialmente para o meu amigo Nezinho e a galera ali na esquina, né? Pedindo música. E a gente tocou para nossos rádio ouvintes. Meu amigo Caçudo também aí na sintonia com a gente, né? Chegou aqui pra gente, um forte abraço pra meu primo Caçudo, gente boa. Que a minha vida é uma aventura. Abraçando nossos amigos das localidades, né? Lá do Barreiro Velho, sintonizado com a gente, nosso amigo Riba e sua esposa. Forte abraço pra vocês aí, beleza? Também lá das Caraíbas, meu compadre Titica, comadre Rosa. Só gente boa aí, ligadinho na RBE. Boa esperança de Padre Marcos. Aí não dava chance a saudade me machucar. Doeu demais essa saudade a me machucar. Não quero mais ficar distante pra não mais chorar. Doeu demais esta saudade a me machucar. Não pense que eu vou sentir saudade. É, rapaz, nossos rádio ouvintes aí também nos bares da cidade ouvindo a gente, né? Show de bola. Mais uma vez meu amigo Bosco aí ligadinho na Boa Esperança. Eu posso até sentir a sua falta, mas bem longe, bem distante de você. Só Deus sabe o que estou sentindo agora. Tristeza, muito amor ou solidão. Nem você e nem ninguém irá saber. Os meus segredos vou guardar no coração. Nem você e nem ninguém irá saber. Os meus segredos vou guardar no coração. Seu lado sempre eu fui esquecido. O meu amor por você foi tão ferido. Mas você não vai saber da solidão. São meus segredos, vou guardar no coração. Mas você não vai saber da solidão. São meus segredos, vou guardar no coração. Nem você e nem ninguém irá saber. Os meus segredos vou guardar no coração. Eu descobri que a minha vida é uma aventura. Na distância desse amor, essa vida que vivemos, eu queria que fosse assim. Tem você bem pertinho de mim. Aí não dava chance a saudade me machucar. Doeu demais essa saudade a me machucar. bastante pra não mais chorar. Doeu demais esta saudade a me machucar. Não quero mais ficar distante pra não mais chorar. Só de pensar que nada é eterno, tudo terá fim. Como vai ser se um dia acabar esse grande amor que você tem por mim? Com certeza tudo mudará, até o seu sorriso, a sua devoção. O mundo inteiro triste vai ficar, vendo meu pranto rolar no chão. As estrelas não vão mais brilhar, a prata da lua vai escurecer, o ouro do sol vai se desbotar. Se um dia eu te perder, você é a fonte que meu ser precisa. Você é a força da minha emoção, você é a carga que me energiza. Você é a pilha do meu coração, você é a fonte que meu ser precisa. Você é a força da minha emoção, você é a carga que me energiza. Você é a pilha do meu coração. Com certeza tudo mudará, até o seu sorriso, a sua devoção. O mundo inteiro triste vai ficar, vendo meu pranto rolar no chão. As estrelas não vão mais brilhar, a prata da lua vai escurecer, o ouro do sol vai se desbotar. Se um dia eu te perder, você é a fonte que meu ser precisa. Você é a força da minha emoção, você é a carga que me energiza. Você é a pilha do meu coração, você é a fonte que meu ser precisa. Você é a força da minha emoção, você é a carga que me energiza. Você é a pilha do meu coração, você é a fonte que meu ser precisa. Você é a força da minha emoção, você é a carga que me energiza. Você é a pilha do meu coração. É isso aí, você está ouvindo a Rádio Boa Esperança nessa terça-feira, né? Dia 25 de fevereiro. Mais uma vez, os parabéns para os nossos aniversariantes. Que Deus abençoe a todo mundo. Curva de muita paz e felicidade, muita saúde. Ah, você, o homem do campo, né, rapaz? O homem das mãos calosas. Esse programa Tarde Sertaneja, especialmente para o homem do interior, o homem do campo. E você também na cidade vizinha. Abraçando nossos amigos lá da localidade de Caboclo, município de Belém do Piauí. É, rapaz, a gente tem uma turma lá que é ligadinho aí na RBR. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto. Abraçando nossos rádio ouvintes ali da Malhadinha, município aqui de Padre Marcos, né? Seu Augusto, Dona Laíno, coladinho aí com o rádio da nossa programação. Um forte abraço. Eu estou certo que nada dá certo com essa. Agora em Padre Marcos são 5 horas da tarde, mas 24 minutinhos. É, rapaz, agradecendo vocês aí. Só gente boa, né? Ligadinho com a gente dá um abraço bem especial. Elo de sonhos que havia entre a gente. os Onatos. É muito cedo pra pensar que a turma lá na 12 de junho, né? Especialmente meu amigo Modesto, é ligadinho com nós, né? É exatamente a Francisca, também a Sandrinha, só gente boa aí, né? O Raimundo, meu amigo Toim, seu Julião, muita gente ouvindo a gente aí na rua 12 de junho. A minha amiga Tica de Candinho também, ela é a nossa ouvinte, né? Forte abraço aí pra vocês. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Eu só desejo você. Alguém que mende o elo. É muito cedo pra pensar que é tarde desistir. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em vez. E aí? Nós dois compomos a trilha sonora. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora. Você fez isso comigo, me amou e me usou no lixo, você me jogou. Agora não sei mais o que eu devo fazer. Só sei que medo é pra te esquecer. E por causa dessa mulher, já bebi uma por causa dessa mulher. Já bebi duas por causa dessa mulher. Já bebi três por causa dessa mulher. Eu vou beber mais uma. E por causa dessa mulher, já bebi uma por causa dessa mulher. Já bebi duas por causa dessa mulher. Já bebi três. Essa mulher, roubar o som, bebe mais uma vez, vagabundo. Ai, oi. É o meu Marcelo e narração dos caminhões. Oh, paixão. Oi. Para não de Belo, para beber o rei dos perfumes. Isso aí, vamos prosseguir, você está ouvindo aí a Rádio Boa Esperança. Programa Tarde Sertanejo na comunicação do Sandoval Silva, abraçando nossos rádio ouvintes nas localidades dos interior, né? Esse programa é voltado ao homem do campo, rapaz, que está aí depois de uma luta grande na roça. E aí está cansado, mas com o radinho sintonizado na Boa Esperança. Paixão, paixão, paixão, pimenta foi na tristeza, salvou. Agradecendo aqui o nosso companheiro, nosso patrão Jason Macedo, tá? Também o nosso amigo Adriano, né? Lá nos transmissores trabalhando com a gente. Essa turma maravilhosa, meu parceiro Oziel, também a Natália, meu parceiro Laio. E a gente vai prosseguir aqui com essa emissora. Enquanto a tapicanha, o meu pensamento voa, minha saudade é tamanha, pelo mais uma da boa. Bota fogo na magaça, e o churrasco vai assando, é por causa da fumaça. se ela descobrir. É, vamos prosseguir aqui pela nossa RBR Rádio Boa Esperança, programa Tarde Sertanejo. Agora em Padre Marcos são 5 horas mais 30 minutinhos, abraçando nossos rádio ouvintes ali do Riacho do Padre, né? Minha turma ali, Francione ali, no Beira Rio, rapaz. Meu amigo baiano, a Hilda, essa turma aí tomando um chopinho aí no bar da Hilda. Um forte abraço pra vocês, beleza? Droga de situação. Ela com tanto dinheiro e eu sem nenhum tostão. Mas olha que amor bandido, sei que vou sofrer bastante. Ela é uma engenheira e eu um simples ajudante. Ela é uma engenheira e eu um simples ajudante. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas o amor, sou egoísta, eu não quero sentir um sócio. Jamais, querida, consentirei. Fogo, fogo, estou em vivo. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite voltar. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas o amor, sou egoísta, um sócio, jamais, querida, consentirei. Você entrou no meu caminho, me deixando neste mundo tão sozinho a te procurar. É isso aí, você tá ouvindo a Rádio Boa Esperança nessa tarde de terça-feira, né? Dia 25. São 5 horas mais 35 minutinhos e vamos prosseguindo com a nossa programação. Programa Tarde Sertanejo, na comunicação do seu locutor de todas as tardes, Sandoval Silva, abraçando nossos radio-ouvintes aqui da cidade, nas esquinas, nos bares, né? Também os nossos amigos trabalhando aí no supermercado, terminando o seu plantão, né? A gente agradece o meu amigo Luci Reis. Rapaz, ele gosta da nossa programação, viu? Forte abraço aí para meu parceiro Luci Reis. Ele já sofreu demais. Ai, meu bem, pois te amo loucamente. Ai, ai, ai, pois te amo loucamente. Oh, vida de minha vida, ilusão dos sonhos meus, teus olhos pretos brilhantes que meu coração prendeu. Dia e noite, noite e dia, seu amor tem que ser meu, não posso ficar contente. Ai, meu bem, longe dos carinhos seus. Ai, ai, ai, longe dos carinhos seus. Mulher bonita, paixão da minha vida. Ô, nega, seu nego morre. Ó, mulher dos meus encantos, ó, paixão de minha vida, preciso dos teus abraços. Minha dama preferida, quero cair nos teus braços para o resto de minha vida e serei o mais feliz. Ai, meu bem, junto com você querida. Ai, ai, ai, ai, junto com você querida. É isso aí, vamos prosseguindo aqui pela Rádio Boa Esperança. Agora são 5 horas mais 38 minutinhos, a gente prossegue até as 18 horas. Sem você tudo é tão ruim. Me diz o que fazer. Não dá mais pra viver assim. Vou jogar essa mãozinha lá em cima. Canta aqui. Vem pra mim de vez. O quê? Não deixe como está. Vem de uma vez. Eu preciso respirar. Vem pra mim de vez. Não deixe como está. Vem de uma vez. Eu preciso respirar. Não consigo viver sem você. Preciso te amar. Te quero, te espero. Te amar é um sonho. Não consigo explicar. Eu te amo demais. Líbaros! Tudo que olho eu vejo, você em todo canto está. Te quero, te espero. O que tem seu beijo pra me deixar louca assim? Sem você tudo é tão ruim. Me diz o que fazer. Não dá mais pra viver assim. Quem sabe solta a voz, cadê você aqui, vai? Vem pra mim de vez. Não deixe como está. Vem de uma vez. Eu preciso respirar. É isso aí, vamos prosseguir aqui pela sua RBR Rádio Boa Esperança. Abraçando nossos rádio ouvintes, né? Meu amigo Diafa, rapaz. Rapaz. Ligadinho aí com a gente, né? Meu grande abraço ao meu parceiro Diafa. oh minha amada. Não sei se estás dormindo ou se estás acordada. Somente com meu violão ofereço-te esta canção nesta noite enluarada. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que eu vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Meu bem, se estás me ouvindo, acenda a luz de fora. Venha me ver na janela, abrace, me beije agora. Estrelinha do infinito que brilha ao romper da aurora, a ti darei minha vida e tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que eu vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Se continuar assim, nós vamos cantar até o sol. Tantas loucuras do nosso amor. Tudo é lindo e você me faz tão feliz, eu juro, eu amo você. São delírios, são tantas loucuras, o nosso amor. Você me faz, eu não consigo explicar. Não sei, me diz esse seu jeito de amar. Você me fala só frases bonitas, me deixa leve e me faz viver. O seu amor foi quem me deixou encantada com você. Oh, oh. Tudo é lindo e você me faz tão feliz, eu juro, eu amo você. São delírios, são tantas loucuras do nosso amor. Tudo é lindo e você me faz tô feliz, eu juro, eu amo você. São delírios, são tantas loucuras. Chega, Betinho! Eu não vou jamais te perder. Isso aí, é isso aí, galera. Vamos prosseguindo aqui pela sua RBR, Rádio Boa Esperança. Agora são 5 horas mais 43 minutinhos e você aí ligadinho na nossa RBE. Programa Tarde Sertanejo, na comunicação do seu locutor de todas as tardes, Sandoval Silva, abraçando nossos amigos do interior, nossos amigos do campo, na esperança de dias melhores virão, né? Estamos na expectativa para vir chuva no nosso sertão. Se Deus quiser, com certeza, logo logo vai chover para a gente tirar a nossa plantação, né? O feijão, o milho para nós, para nossos animais. E nosso Deus vai louvar e mandar chuva para nós todos. Certamente eu sei condenar. Ah, Agora eu quero ver a galera cantando junto com a gente, assim. Solta a voz, todo mundo canta junto, assim, ó. Eles pensam que estou fingindo. Abraçando o corpo de alguém. Sentado na beira da praia, olhando pro mundo, seu rastro que estava na areia, a onda apagou. Tudo passa, mas a dor não passa, nem por um segundo. Só me resta uma triste lembrança do nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Que saudade. Saudade do seu doce beijo que era só meu. Trago tudo guardado no peito, pra mim nada morreu. A onda vai, a onda vai, a onda vem, aumentando mais um desejo de estar abraçando o corpo de alguém. A onda vai, a onda vem, aumentando mais um desejo. É isso aí, vamos prosseguindo pela sua RBR, Rádio Boa Esperança. Programa Tarde Sertanejo, voltado ao homem do campo. Especialmente para você do interior, rapaz, o homem das mãos calosas, que gosta da nossa programação. É, a gente entra aqui às 4 horas da tarde, saímos às 18 horas. Mas vocês daí, a gente daqui, ficamos todos sintonizados na Rádio Boa Esperança de Padre Marcos. Mesma mesa que fica em frente àquela janela. Pois foi nesse bar que eu a conheci, nessa mesma mesa que eu a perdi. É por isso, amigo, que eu bebo aqui. Noite triste, por favor, garçom, me traga duas doses pra me despedir. Noite triste, vou beber a minha e também a dela pra depois sair. Noite triste, por favor, garçom, me traga duas doses pra me despedir. Depois sair. Você já imaginou ter na sua... Meu bem, meu amor, que bom ouvir tua voz. Todas as vezes que você me liga, só aumenta mais a minha saudade. Essa distância que nos separa, por que tenho que viver assim? Meu bem, esta distância, essa tal realidade. É o trabalho que me faz viver distante, mas eu sei por um instante, vou estar perto de você. Meu bem, vê se me entende. Esta distância, essa tal realidade. É o trabalho que me faz viver distante, mas eu sei por um instante, vou estar perto de você. Que nem bate em cão de rua. Amiga, tira dele esse gostinho. Pega logo um novinho, que a vida continua. Agora a vida vai ter gente. Pare de chorar, já parei. Começa a beber. Comecei. É assim que dá o troco. Se não esquece sozinha, esquece em cima de outro. Olha o que a gente... Sozinha, esquece em cima de outro. Para, amiga, para. Para de chorar. Já parei. Comecei a beber. Eu comecei. É assim que dá o troco. Se não esquecer sozinha, esquece em cima de outro. Já bebi, já chorei por amar demais. Eu já andei pelas ruas nas madrugadas e não me encontrei. Eu lembro que você falava que você me amava, eu fui acreditar. Será que está com outro ao mesmo tempo em meu lugar? Que está com outro ao mesmo tempo em meu lugar. Quando dei de cara com o jardim, sonhei de novo com a felicidade. Mil flores e perfumes eu senti, e a flor que eu adoro estava ali, lembrando o grande amor, meu coração. E no impulso da paixão eu quis pegar aquela flor e ser feliz. Mas o jardineiro gritou: pega ladrão. E aí? Seu jardineiro, eu pulei esse muro, não foi para roubar. Seu jardineiro, eu peguei essa flor somente para beijar. Seu jardineiro, essa flor tão linda é a margarida. A margarida é o grande amor da minha vida. Alexandre Pires. Sábado à tarde eu saí, sozinho caminhei pela cidade. Quando dei de cara com o jardim, sonhei de novo com a felicidade. Mil flores e perfumes eu senti. Olha o pagode. E a flor que eu adoro estava ali, lembrando o grande amor, meu coração. E no encontro pulso da paixão eu quis pegar aquela flor e ser feliz. Mas o jardineiro gritou: pega ladrão. E aí? Seu jardineiro, eu pulei esse muro, não foi para roubar. Seu jardineiro, eu peguei essa flor somente para beijar. Seu jardineiro, essa flor tão linda é a Margarida. A Margarida é o grande amor da minha vida. Seu jardineiro, seu jardineiro, maravilha, Berlã. Seu jardineiro, essa flor tão linda é a Margarida. A Margarida é o grande amor da minha vida. A Margarida é o grande amor da minha vida. Da minha vida. É isso aí, você está ouvindo a nossa programação. Agora são 5 horas mais 56 minutos. Rádio Boa Esperança de Padre Marcos. Programa Tarde Sertaneja, né? Chegando já quase no termo do nosso programa. Mas agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e os nossos amigos rádio ouvintes aí da cidade vizinha aqui de Padre Marcos. Também, claro, você do campo, que esse programa é voltado para o homem do interior. Quero seu amor para me sobreviver. Sem você não sou nada. A vida não tem prazer, não serve tanto dinheiro se eu não tenho você. Ali nunca mais voltar. No edifício de luxo, uma cobertura eu comprei pra ela. Até piscina aquecida só pra banhar a linda donzela. Mordomo de cama e mesa e dama de companhia. Assim não tem quem aguenta bancar essa miserenta. Se ela não quer ser minha, risco de minha escrita sobre as folhas a riscar. tempo cantando dentro de mim. Em meus ouvidos ficaram o gemido de um cocão e o grito de um carneiro ecoando no brotão. Mãos macias, eu devo tudo a meu pai, que teve as mãos calejadas no tempo que longe vai. Cada viagem que fazia naquela manhã de verão era o pingo do meu pranto nas folhas do meu caderno. Fechando então essa terra, mas cumpre sua missão. Carreando ele colocou um diploma em minhas mãos. Eu guardo esse carro com carinho e muito amor. É lembrança de um carreiro que de mim fez um doutor. Você quem errou, a culpa é sua. É, isso aí, você tá ouvindo a Rádio Boa Esperança, né? A gente tá no termo aqui da nossa programação, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Por a saúde do nosso corpo, da nossa mente. E agradecendo você aí que esteve com a gente, né? Essas duas horas comigo, você aí do outro lado. A gente fica muito agradecido. Agradecer o nosso diretor Jason Macedo, né, que deu essa credibilidade pra gente tá aqui no rádio, fazendo o melhor pra vocês. Vocês aí dos interiores, né, que esse programa Tarde Sertanejo, mais uma vez eu falo que é voltado pra você, homem do campo. Ficam todos aí na santa paz de Deus. Que Deus cubra vocês de muita saúde e chuva no sertão, para que nós se alegremos, né? Deus quiser, logo logo vai vir chuva para nós tirar a nossa lavoura e criar os nossos animais e enfim, bênçãos de Jeová para nós todos. Tenha todos uma boa tarde. Ficam todos na santa paz de Deus. Você agora arrependida quer voltar. Fundo desse poço que eu saí. Perguntas sem respostas, te respondo sim. Entrada sem saída do meu coração. Depois de feitiçado nessa ilusão, eu sei que pra você é fácil superar. Em outra pessoa, em qualquer lugar, a tática perfeita eu vou elaborar. Em outra ocasião a gente se reencontrar. Se amar.